Olá para você que está me escutando agora. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. E eu vou acompanhar com vocês a parte do texto que dá conselhos para a pergunta: Quelles sont vos attentes salariales? Quelles sont vos attentes salariales? No começo aqui a gente tem um verbo, que é o verbo éviter. Éviter. Então, quando a gente usa esse verbo éviter, de faire quelque chose, né? Evitar fazer algo. Éviter de faire quelque chose. Éviter de donner un chiffre précis. Não dê um número preciso. Ou então evite fornecer um número preciso. Éviter de faire quelque chose. Mais à frente a gente tem um outro verbo que tem uma regência interessante, que é insister. Insister. Insister sur, que significa insistir em algo. Insistir em algo. Insister sur quelque chose. Insister plutôt. Insista ao invés disso. Insister plutôt sur le fait, no fato de que, né? Insister plutôt sur le fait qu'il est important pour vous d'en apprendre le plus possible sur le poste. E aqui a gente tem le plus possible. En apprendre le plus possible. Então, é uma construção que a gente usa o pronome en. D'en apprendre le plus possible. Le plus possible de quoi? Des choses. Apprendre le plus possible de choses sur le poste. Então, esse en representa a ideia de coisas em geral. Aprender o máximo possível de coisas, né? É uma expressão que substitui um complemento partitivo, né? Do de coisas, né? D'en apprendre, né? D'en apprendre le plus possible sur le poste. Mais à frente, a gente tem novamente o verbo insister, mas aqui é si on insiste, que aí é uma tradução que já existe no português, né? Se insistem para que você faça algo, né? Si on insiste pour que vous donnez un chiffre. Donner une échelle, né? Échelle é uma escala de valores, né? Une échelle correspondant à ce que vous croyez valoir dans le marché. Preste atenção nessa pronúncia. À ce que vous croyez valoir. Então, à ce que vous croyez valoir dans le marché. Croyez é também um verbo que a gente já trabalhou, né? Que significa que tem essa regência. Croyez plus verbe, né? Croyez verbe. Ah, como na canção Dima, né? Um outro texto que a gente tem aí também. Croyez quelqu'un intelligent. Tu que me croyez vide, né? Donc, croyez valoir, né? Vous croyez valoir, né? Você julga valer, né? Uma escala de preços, né? Que corresponda àquilo que você julga valer no mercado, naquilo que você julga que você vale, né? Toda vez que você vê croyer, tente substituir por acreditar que, né? Que você acredita que você vale, né? No caso aqui. Então, que vous croyez valoir, né? Vous croyez valoir. Espero ter ajudado. Aqui tem uma série de verbinhos interessantes, né? Éviter de faire quelque chose, insister sur quelque chose, né? E croyez valoir, né? Croyez pouvoir faire, par exemple, né? Você acredita ser capaz de fazer, né? Croyez être capable, croyez pouvoir le faire. É isso aí, espero ter ajudado.